Eu falei para vocês ontem, eu considero o Mike Anderson um dos três melhores pregadores do Brasil, um dos homens que Deus usa, que tem uma palavra maravilhosa, e hoje ele está pastoreando em Londres, então, quer dizer, é mais difícil mesmo de trazer mesmo. Antes ele morava em Goiânia, um pastor muito conhecido no país inteiro, e muito amado por todo mundo também, todos amam ele e gostam muito dele. E hoje ele está gravando aqui no meu amigo gremista Moisés, na Academia dos Pregadores, e o filho do Moisés está aqui, fica em pé também. Está solteiro ou está casado, Matheus? Está solteiro? Ó, galera, aí, ó. Solteiro, moderninho, tu tá um assembleaninho muito assanhado pro meu gosto, tá? Mandar uma fotinha tua pro presidente da convenção lá para nós ver. Seja bem-vindo. E eu quero receber você com muita alegria aqui, pastor Mike Anderson. Recebam ele com alegria. É uma honra ter você aqui na Palavra Viva. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Você está em casa. Obrigado. Gente, oi. Boa noite. Tá tudo bem? Gente, que responsabilidade agora, depois dessa palavra do bispo, hein? Entre os três melhores pregadores, eu fiquei procurando quem. Que bom estar na Palavra Viva, sinto-me honrado por isso, privilegiado. Espero que seja a primeira de muitas outras oportunidades para nós estarmos juntos celebrando o Senhor. Louva a Deus pela vida do bispo Flori. Obrigado, bispo, pelo seu carinho, pela honra. Me sinto privilegiado. Que bom estar aqui, que bom estar aqui. Bispa Suzy, Deus te abençoe. Prazer conhecê-la. Já tinha estado com o bispo, mas não tinha estado com você ainda. Deus abençoe. Vado. Obrigado, pastor. Esse bigode italiano tá forte. Deus abençoe você e a Fernanda. Obrigado pelo carinho. Matheus, que me acompanha. Matheus é um jovem empreendedor aqui da cidade. E assim que eu cheguei, ele tem cuidado de mim com excelência. Escute, meu nome é Mark Anderson, eu sou de Goiás. E eu congreguei e servi o mesmo pastor na mesma igreja por 32 anos. Depois, atendendo uma ordem de Deus, eu e minha família, nós nos mudamos para Londres. Tem um ano que nós estamos morando lá, ajudando numa pequenina igreja missionária, abençoando a obra de Deus e fazendo ali o desejo do coração de Deus naquele lugar. Eu estou numa região chamada Wembley, lá em Londres, onde existem 40 mesquitas muçulmanas. Os dois maiores templos hindus estão ao lado da nossa igreja. Esse ano, alguns pastores em Londres foram presos, algemados, porque estavam na rua pregando a palavra. Então, o evangelho lá, tudo começou historicamente falando, e hoje as pessoas são cerceadas, proibidas de ir à rua pregar o evangelho. Por quê? Porque a grande maioria da população é muçulmana. O problema não é você pregar o evangelho, é arrumar confusão com esse povo. Então, a polícia, para não ter confusão, proíbe os crentes de pregar a palavra de Deus. Aqui a gente pode, só não faz, mas pode. Que bom que pode, né? Que bom que pode. Então aqui as igrejas são grandes, cheias, a gente adora, glorifica, salta, exalta, mas tem gente que prefere ficar em casa vendo Big Brother. Mas o dia que você estiver numa condição dessa, você vai passar a valorizar mais a reunião da sua igreja. Eu sou casado há 21 anos, foi a melhor decisão da minha vida. Casei com Suzan Carla, prosperei no meu ministério, casei com ela, eu prosperei financeiramente, depois que eu casei também, eu engordei 25 quilos. E é lógico que quando você casa, é natural essa prosperidade chegar até a sua vida. E minha esposa chama Suzan Carla, e nessa questão de casais e família, eu venho trabalhando há algum tempo, E eu descobri algo muito profundo, muito sério, inclusive pesquisado pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos e a Universidade de Oxford, lá na Inglaterra. É que as mulheres casadas engordam mais que as mulheres solteiras. E há uma prova científica para isso. É simples, isso é sério. A mulher solteira chega em casa, dá uma olhada no que tem na geladeira e vai para a cama. Algumas casadas chegam em casa, dão uma olhada no que tem na cama e vai para a geladeira. Esta... Esta é uma comprovação científica muito séria. A minha esposa chama Suzan Carla. Gente, ela me deu 3 filhos. Nesses 21 anos, ela me deu 3 filhos. O Christopher tem 16. Chama Christopher, 16 anos. Nós estamos tão felizes. O Christopher está bem envolvido na igreja, está liderando os adolescentes e tem crescido espiritualmente, está estudando a Bíblia. Porque na igreja, nós somos uma igreja de língua portuguesa, então tem angolanos, tem moçambicanos, nós temos portugueses e a maioria de brasileiros. Só que quando vem algum nativo, algum inglês ou alguém que só fala inglês e eu prego, o Christopher aos 16 anos já me traduz do português para o inglês. Então ele cresceu muito, está tendo que estudar a Bíblia, né, para entender os vernáculos da Bíblia, ele está bem legal mesmo, estamos felizes. Também nós temos o Frederico tem 12 anos, 12 anos. Gosta de futebol, mas gosta, lá em Goiânia, ele estudava na escolinha do Flamengo. Até porque só tinha essa escolinha lá. E agora que nós estamos na Europa, estou orando para ver se Deus coloca ele em algum outro time lá, né? Um Manchester, um Tottenham, não é isso? Um Chelsea. Porque se ele for jogar em algum time desse lá, eu vou viver pela fé. E aí, o Frederico aos 12 anos. E Deus me deu através de Suzan Carla o Nicolas, que tem 10. Nicolas vai ser pregador pentecostal. Certeza, ele é estressado, grita muito e fala alto. Então essa vai ser a pegada dele. Percebe que Deus não me deu meninas, só me deu rapazes. Então eu costumo dizer que eu tenho 2 mulheres na minha vida, minha mãe e a minha esposa. Recentemente fiz um banner e coloquei na rede social. Tenho 2 mulheres. Uma me deu a vida e a outra a razão para eu viver. Eu senti um clima tenso. Lá em Goiás a gente chama inveja. Eu não sei como é que chama aqui em Floripa, mas você pode respirar fundo que passa. Vamos de Bíblia? Lucas capítulo 15, parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, parábola do filho pródigo. Agora são 8:30, fique tranquilo. Eu tenho uma palavra breve, eu quero encerrar agora mesmo às 11:15, uma palavra de meditação num texto conhecido, simples, para nós caminharmos aqui em frente. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Quem encontrou, diga, achei. Se o cara da câmera puder me pegar mais de longe, eu estou muito gordo. Quanto mais longe você ficar, mais magro eu fico. Estou brincando, filho, pode deixar aí. Estou brincando. Não tem jeito. E disse Jesus, certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda ou os bens. Poucos dias depois, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu para uma terra muito longe, longínqua, e ali ele desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, que o mandou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas, as alfarrobas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores, jornaleiros de meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu, perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros ou trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e, movendo-se de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu, perante ti, eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, vesti-lhe, traga um anel para a mão, sandália ou alparcas para os pés. Trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música, ouvindo as danças, ele procurou um dos servos e perguntou o que era aquilo, ou o que estava acontecendo. Ele disse: Veio teu irmão, e teu pai o encontrou são e salvo, matou o bezerro cevado. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, insistia com ele, dizendo para que ele entrasse. Mas ele respondendo ao pai, disse: Eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir nenhum só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Vindo por este teu filho, que desperdiçou os bens para minhas meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nós alegrarmos e folgarmos por este teu irmão, porque ele estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e ele foi achado. Algumas versões diz: ele achou-se. Amém. O maior mestre da história chama-se Jesus. Ninguém nunca ensinou como ele, nunca. A primeira razão para Jesus ser um mestre extraordinário é o fato de que Jesus abordava temas tão simples que chegavam a ser quase que constrangedores. Jesus conseguia converter verdades profundas do coração de Deus de uma maneira tão clara que até crianças queriam ouvir Jesus. Por exemplo, Jesus no Sermão da Montanha, que começa em Mateus 5, continua no capítulo 6 e termina no 7, Jesus fala de ansiedade. E Jesus fala de ansiedade de uma maneira tão complexa, tão profunda, tão difícil de entender. Olha o tanto que Jesus foi complexo para falar de ansiedade. Está escrito: gente, os passarinhos estão comendo, vocês vão comer também. Muito complicado. Foi isso que Jesus disse de ansiedade. Jesus pegava coisas, sabe, profundas dos filósofos, coisas, verdades profundas do próprio coração de Deus e simplificava para que as pessoas pudessem entender. O Evangelho é simples. A segunda coisa que Jesus fazia para que ele fosse o maior de todos os mestres, ou ele continha, era autoridade. Todas as vezes que ele terminava de ensinar alguma coisa, aí os inimigos diziam assim: ele tem autoridade que os escribas não têm. Gente, se ouvir uma boa mensagem, uma mensagem gostosa, bíblica, se é maravilhoso, você tem noção do que é sentar e ouvir o Verbo pregar? Deveria ser algo extraordinário. Mas a terceira razão para Jesus ser um mestre sensacional está no texto, que é a sua didática. Jesus utilizava-se de duas maneiras para ensinar. Quando alguém lhe fazia uma pergunta: Rabone, mestre, Rabi, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, Jesus respondia de duas maneiras. Ou ele respondia a pergunta com outra pergunta, a ciência chama de maiêutica, você responde pergunta com outra pergunta. Tem gente que já morreu e está sem resposta até hoje, porque Jesus nunca respondeu, ele fez outra pergunta. Ou então, quando alguém lhe fazia uma pergunta, ele contava uma história. Aqui Jesus conta três histórias. Ele conta a história da ovelha, a história da dracma e a história do filho. E o texto que eu li está no capítulo 15. O capítulo 15 começa assim: E Jesus contando-lhes uma parábola. Na verdade, são três histórias, mas a parábola é a mesma. Agora, onde Jesus estava? Com quem ele estava? Para quem ele contou? Por que ele contou? Faz toda a diferença. Sabe onde Jesus estava? Na casa de publicanos. Sabe quem são publicanos? Cobradores de impostos. Os judeus odiavam os publicanos, consideravam eles como traidores da nação, odiavam publicanos, porque eles não só cobravam imposto, como roubavam do povo. Graças a Deus, nem eu nem você conhecemos nenhum país onde se cobra imposto e rouba o dinheiro do povo. Mas nessa época, infelizmente, acontecia. Olha que triste, não era? Deveria ser triste viver nessa época onde roubava dinheiro do povo. Jesus Cristo estava comendo com os publicanos. Preste atenção, os judeus tinham mania de designar, estigmatizar as pessoas. É prostituta? É pecadora. Eles chamavam pecador, pecadora. Eles gostavam de dizer: você é pecador, você não, você é engraçado. Ai, quem somos nós para dizer isso? Mas aí, os fariseus em especial gostavam de dizer isso. Aí eles olhavam para os publicanos, cobradores de impostos, e designavam pecadores. Então isso significa, Jesus foi convidado por um publicano para comer na casa dele. E no início do texto havia um banquete. Jesus estava comendo com os pecadores. Para me ajudar, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde. Jesus estava comendo com quem? Com os pecadores. Jesus estava comendo com quem? Jesus estava comendo com pecadores. Dificilmente eu e você entraríamos lá. Por que que Jesus entra? Porque a única coisa que Jesus nunca se preocupou enquanto estava aqui foi com a sua reputação. Nunca. Se tem algo que Jesus nunca se estressou, era com a sua reputação, muito menos com o que os líderes religiosos pensavam. Até porque os líderes religiosos odiavam Jesus, expulsaram ele da sinagoga, expulsaram ele do templo, expulsaram ele da religião. Sabe, Jesus não cabia na religião deles, não cabia na sinagoga, não cabia no templo, não cabia nas regras. Mataram Jesus e descobriram que na sepultura ele não cabia também. Agora Jesus está comendo com pecadores. Comendo com quem? Com? Comendo com? Ele está aqui comendo. Geralmente onde Jesus estava, tinha criança e menino. Menino e comida. Sempre tinha muita comida. Jesus está sempre está comendo. E os fariseus reclamavam: ah, os meninos aí comem sem lavar a mão. Não dá tempo não, nós queremos comer, nós é crente. Bora comer, negócio de lavar a mão, depois nós vamos assim. Bora comer. Não, mas Jesus é sério, sempre que ele estava tinha comida. Deve ser por isso que a gente quer ir para o céu. Que a primeira promessa que Jesus fez foi: que você chegar lá, tem bodas. Vai ter janta. Partiu o céu. Bora. Hashtag partiu o céu. Aí o certo é que Jesus está comendo com pecadores. Está entendendo onde ele está? Comendo com os pecadores, com os publicanos. Ele está estressado não, e os religiosos estão reclamando, estão falando, e ele está lá tranquilo e favorável, comendo, tomando um vinhozinho, comendo uma carninha assada ali de carré, e os caras passando e servindo, e estão comendo, e ele rindo. A gente consegue ver Jesus assim, né? Rindo, conversando, aquela alegria e tal, porque nas entrelinhas ele, sabe, dava uma palavrinha do rei, um negócio, e está ali comendo com pecadores. Lá fora chegaram os filhos santos, os filhos mais velhos, porque esses pecadores se tornarão filhos, só que eles estão chegando depois, porque eles não eram aceitos, agora que serão aceitos. Os filhos mais velhos, que são os judeus, chegaram lá fora, se achando, todos fariseus. Você sabe que fariseu se acha, né? Você conhece algum fariseu? Um fariseu não pode brincar de pique-esconde, ele se acha. Pior que a piada sem graça é você não entender. Geralmente o fariseu é aquele que acusa, aquele que aponta, aquele que não gosta. Aí os fariseus chegaram lá fora. Presta atenção. Jesus está comendo com quem? Com? Jesus está comendo com? Está comendo com os pecadores, tentando ganhar os filhos mais jovens, né? Os filhos que vão chegar agora, vão ser adotados por Deus. Jesus está ali envolvido para ver se ganha a turma. Lá fora chegaram os filhos mais velhos, que são os fariseus, aqueles que se acham e batendo no peito e tal. Aí eles perguntaram assim aos discípulos: por que que Jesus come com pecadores? Gente, que pergunta forte. Eu acho que se perguntasse para mim, falou: não, eu estou indo embora. Tchau, obrigado, não volto mais. Não vou comer com pecador também, não. Estão falando de mim? Não, então eu vou cuidar da minha reputação, estou indo embora. Não. Eles perguntaram: por que Jesus come com pecadores? Aí Jesus vem à porta. Jesus vai aonde? Na porta. A Bíblia não diz que ele foi à porta, eu fico imaginando. Porque os santarrões jamais iam entrar na casa de um pecador. Para Jesus contar para eles a parábola, no mínimo Jesus teve que ir lá fora. Presta atenção. Agora Jesus está na porta, os filhos pecadores comendo e os filhos mais velhos santos de fora. Ok? Você entendeu a cena? Os filhos pecadores, os mais jovens comendo e os mais velhos lá fora, todo chateado. Aí Jesus diz assim: pois é, um pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma, e não é que ele foi atrás, largou as 99 lá no deserto mesmo. E o dia que ele achou ela, gente, mas abraçou gostoso, levou para casa, chamou os vizinhos e fez uma festa. Uma mulher tinha 10 moedas, perdeu uma, aí ela varreu a casa, acendeu a candeia, procurou diligentemente. Quando ela achou a moeda, chamou os vizinhos e fez uma festa. Presta atenção. Aí Jesus diz: pois é, um pai tinha 2 filhos, um deles foi embora. Quando o pecador voltou, o pai entrou na casa para comer com o pecador. O mais velho ficou do lado de fora chateado. Aí o pai foi na porta e disse: por que que você não entra? Acabou a parábola. Não tem fim. Você não estressa, não estressa. Quando não tem fim, eu fico agoniado. Você viu o que que Jesus fez? Olha que didática. Ele repete na história a cena que ele está lá vivendo. Ele põe os fariseus no lugar do filho mais velho, os pecadores no lugar do filho mais novo, aí o pai está na porta, o mais velho de fora e o mais novo de dentro. Acabou. Ué, acabou, é. Mas o mais velho não entrou para a festa? Não sei, não fala. Tá, mas um filho mais novo não foi chamar o irmão? Não, não tem. Pois é, mas e o pai? O que que o pai fez? Não sei, acabou. Pastor, por que que a parábola não acaba? Fica assim. Para eu decidir qual dos dois filhos eu sou. A parábola não acaba, ela continua em mim. E outra coisa, por que que essa parábola termina assim? Porque ela termina na cruz. Jesus está entre dois filhos. Um deles se acha demais. Um deles se acha santo. Rapaz, tu não é bom. Você não é rei, desce daí. Salva o Senhor, salva nós. O cara está pendurado para morrer e está se achando. Tem gente, meu Deus, é muito orgulho, é muita prepotência. Deus está amassando, Deus está quebrando, o cara está julgado e está lá, o senhor não é bom, não sei o quê. Aí o outro que estava do outro lado falou assim: rapaz, faz isso não, velho. Deixa eu te falar um negócio, cara. Ele está aí sem merecer. Você conhece a história dele? Ele está aí porque foi injustiçado. Agora nós dois não, mano. Tomamos todas nós tomamos todas as decisões erradas da nossa vida. Fizemos tudo errado, a gente está aqui porque merece. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, tem uma frase que está me inquietando, que está escrita em cima do Senhor. Eu sei que eles escreveram para curtir, mas essa frase está escrito Rei dos Judeus, sabe? Eu fico olhando para o Senhor não tem cara de rei não, o senhor está muito estragado. É coroa de espinho, a carne está rasgada, o rosto está deformado, o senhor já perdeu sangue, já suou, mas eu não sei, tem alguma coisa em mim dizendo que o senhor tem um reino. Se o senhor tiver um reino, o senhor não tem coragem de me levar para lá, não. O senhor não tem uma festa assim para uns pecadores que estão precisando, não. Gente que não merece, gente que fez tudo errado, gente que tomou todas as decisões erradas. O que que Jesus disse? Hoje, você vai entrar na festa que eu preparei para os pecadores que eu comprei com meu sangue. Uma decisão certa que você toma por Jesus anula todas as decisões erradas que você tomou até aqui. Todas. Jesus termina falando de um pai, mas olha como ele é didático. Na verdade é uma parábola só, é uma só. Tanto é que o pastor perde uma ovelha fora de casa. Aliás, ela sabe que está perdida, ela só não sabe voltar. Mas ela fica procurando a voz do pastor, ela procura as amigas, amiga, não acha ninguém amiga, cadê minha amiga? Ela está perdida, mas ela está perdida fora. Ela está perdida onde? Fora. Está perdida onde? Fora. Aí Jesus vai falar de uma mulher que perdeu uma moeda. A moeda ela perdeu aonde? Dentro. Perdeu aonde? Quando ela perde a moeda, ela acende a luz, varre a casa e procura diligentemente. Deixa eu abrir um parênteses. Algumas perdas da sua família são necessárias, não para que você reencontre algo, mas para que a casa se reorganize. Quando você acende a luz, você encontra sujeira. Você encontra coisas que não deveriam estar em casa. Na verdade, a intenção da mulher é achar a moeda. A intenção de Deus é reorganizar a casa. A ovelha está perdida fora e a moeda está perdida dentro. Aí Jesus encerra a parábola dizendo assim: um pai tinha dois filhos. Um está perdido fora e o outro está perdido dentro. E o que está dentro não sabe que está perdido. É igual a moeda, ele é burro. Pastor, ele está perdido mais do que o que está fora. O que está fora, lá no chiqueiro, voltarei para o meu pai é bom, que era meu pai, que eu vou dizer para o meu pai, porque meu pai, ele chega e fala: pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai. O que está em casa, vem do campo trabalhando, quando ele chega, ele procura o servo, procura o pai e não chama o pai de pai nenhuma vez. Aliás, ele nem chama o irmão de irmão, ele chama o teu filho, porque quem não é pai não sabe o valor de um filho. Escute, ele está tão perdido que ele tem intimidade com o servo, ele trabalha na obra do pai, mas não conhece o pai da obra. Ele tem intimidade com a fazenda. Tem muita gente hoje investindo tudo no reino e trabalha e dedica e faz e se esquece do dono da fazenda. Deus não está interessado no que você faz, em quem você é. Ele não procura adoração, ele procura adorador. É por isso que quando Deus manda você orar, Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê, não é o teu pai que te ouve, porque ele sabe o que você vai falar, tanto faz o que você vai falar, ele não quer saber o que você vai falar, ele só quer te ver. Deus está mais interessado na comunhão do que na sua prestação de serviço. Porque se prestar serviço te levasse para o céu, você invalidaria o sacrifício da cruz. Deus só quer você. Sabe, Ele não quer a sua religiosidade, Ele não quer que você bata ponto, Ele não quer que você seja o mais santo da igreja, né? Nada disso. A única coisa que Ele quer é relacionamento. O menino chega e ele não diz o pai de pai, não chama o irmão de irmão e vai reclamar para o pai: o senhor nunca me deu nada. Como assim? Se ele é o mais velho, recebeu a maior parte da herança. O texto que eu li está escrito: e repartiu por eles. Ele recebe, mas não agradece. É ingrato. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Sabe por que a gente se esquece das bênçãos? Porque elas não deixam cicatrizes. Como somos ingratos. Aí ele vai reclamar para o pai que o pai nunca deu nada. Não, tudo que eu tenho é seu. Inclusive, seu irmão, é meu, é seu também. Tudo que eu tenho é seu. Não, pai, o senhor nunca me deu um cabrito. Agora você pensa comigo. O menino tem fazenda, o menino tem gado, o menino tem dinheiro e está reclamando cabrito. Deve ser do Nordeste. Vai gostar de uma buchada de bode assim? Você conhece gente assim? Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus abre porta. Deus... eu queria estar um cabrito. Aí Deus faz... Os muçulmanos têm os xiitas, a gente tem os xaatos. Gente que não conhece Deus. É por isso que às vezes Deus retira as coisas de você, porque você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. Às vezes Deus retira para sobrar Ele, para ver se cai a ficha, para ver se você percebe. O menino está em casa e ele não considera nada do pai. E para piorar a situação, ele diz para o pai assim: esse meu irmão mais novo, pecador, gastou dinheiro com meretrizes. Se os dois não se encontraram, de onde ele tirou essa conclusiva? A psicologia chama de projeção. Você analisa o outro conforme o seu caráter. É o que ele faria se tivesse saído de casa. Gente que te acusa, gente que aponta o dedo, é gente que tinha vontade de fazer o que você fez e não teve coragem. Sabe, quando alguém cai, muitos dedos se apontam, poucas mãos se estendem. Gente que aponta demais é gente que tem medo de ser acusado. Escute, acusador tem nome, chama Satanás, mas você não serve ele. Você serve aquele que liberta, que cura, que salva, que transforma, que redime. Aquele que te alcançou com a graça. Gente que acusa demais, sabe? Não julgue e nem acuse as pessoas pelos erros que você tem vontade de cometer. fique na sua. Esse pai perdeu um filho. Perdeu o quê? Um? Perdeu o quê? Um? Perdeu um filho. Filho tem preço? Quanto é que está valendo um menino de uns 10 quilos aqui na região, mais ou menos? Quem tem filho pequenininho, bebê? Tem alguém que tem um bebê aqui dentro? Não sei, estou vendo. Lá atrás tem, ele tem, aqui na frente. Não estou vendo. Cadê os meninos? Aqui tem. Aí, coisa mais fofa, coisa gostosa. É menina? Menina? Como que ela chama? Hã? Quer quanto? Te dou 100 mil. Te dou 200. Te dou 200 mil. Até parece que eu tenho. A Helena tem dente? Não? Anda? Vai no banheiro sozinha? Fala? Coloca dinheiro dentro de casa? Não? Já te deixou sem dormir? É? Ah, tá. Naquela hora boa, assim, geralmente ela acorda também? É, eu sei. É. Se vender não, dá para os outros. Pode dar. Terrível. Menino pequenininho, você fala, gente, que vontade de comer, né? Aí ele cresce e fala, por que que eu não comi? Nossa. Se você estiver anotando, escreva. A decisão de ter um filho é a decisão de ver o seu coração no corpo de outra pessoa andando por aí. Por quê? Porque onde estão os nossos filhos, lá está o nosso coração. Você está entendendo que esse pai não perdeu dinheiro e fazenda? Perdeu um ser humano. De maneira dissoluta, ingrata, estranha, levantou de mãe e disse, pai, estou indo embora, me dá a herança, você está indo para onde? Não sei, volta quando? Eu não volto mais. Que susto. E foi embora. Um homem com o coração sangrando, porque de maneira ingrata, levou, ele foi esbofeteado na alma. Pois um dia ele está esperando e alguém aparece. Porque a parábola que eu prego hoje, que eu li, começa com perda e termina com restituição. Começa com despedida e termina em abraço. Começa com ingratidão e termina em beijo. Começa com tragédia e termina em milagre. Começa com pranto e termina em festa. Não estou nem aí como é que começou o seu ano. Não te perguntei? Eu só vim como profeta para a família, para lhe dizer que será o melhor ano que você já viveu na sua vida. 2019 será um ano extraordinário em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Quer ver uma coisa? Quem é bom de matemática? Deixa quieto. Só um, é porque ele não ouviu a pergunta direito. Uma senhora lá em Goiás, ela disse assim, eu sou ótima no português, a matemática é que me derruba. Quem não entendeu está mais derrubado do que ela. Quantas ovelhas o pastor tinha no total? Quantas ovelhas o pastor tinha no total? No total, 100. Perdeu quantas? Perdeu quantos por cento? Gente do céu, derrubou. 100! Uma, perdeu quantos por cento? 1%. A mulher tinha 10 moedas de prata. 10 moedas romanas. 10 dracmas. Ela perdeu uma. 1 de 10. Ela perdeu quantos por cento? 10. Eu vou te ensinar essa parte agora, porque é terrível de complicado. O pai tinha 2 filhos. Ele perdeu a metade. Ele perdeu quantos por cento? 50? A ovelha, a moeda e o filho foram reencontrados, sim ou não? E quando o pastor encontra a ovelha, teve uma festa. Quando a mulher acha a moeda, teve uma festa. Quando o pai achou o filho, fez o quê? Festa. Não interessa se você perdeu 1%, 10%, 50%, ou se como na história de Jó, tudo que você tinha de bom, o diabo levou. Deus me trouxe para lhe dizer, assim diz o Senhor, haverá restituição de tudo, porque vai ter festa de milagre na sua casa. Vai ter festa de milagre na sua família. É uma profecia para o seu 2019. Se esse pai pudesse te dar alguns conselhos, quais conselhos ele te daria para você ter um 2019 abençoado, para você ter uma vida em todos os âmbitos da sua existência, uma vida saudável, abençoada e próspera? Quais seriam os conselhos que ele te daria? O primeiro conselho desse pai seria esse: não se perca com as perdas. não se perca com as perdas. Escute, se esse pai desiste de viver, se esse pai ele se enforca, se esse pai se mata, se ele desiste, não haveria abraço, não teria beijo, não teria volta, não teria festa, não teria parábola, eu não estaria pregando sobre ele. O pai não se perdeu com a perda. Quando o garoto volta, o texto é: e vendo o garoto de longe, se viu de longe, é porque estava deitado no quarto, trancado no escuro, em estado de depressão. Sim ou não? Se viu de longe, estava como? Em pé. O irmão mais velho estava no campo fazendo o quê? Trabalhando. O bezerro estava gordo ou magro? A fazenda está funcionando? As coisas estão tudo no normal? Ah, tudo normal. Quem te mandou parar a fazenda? Quem te autorizou? Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores. Tinha comida para porco e não tinha para ele. Jesus está dizendo, ele está abaixo dos porcos. Quando ele está no chiqueiro, ele disse assim: gente, eu não sei se eu volto. Estou pensando aqui, porque eu acho que meu pai não me recebe, acho que meu pai não me perdoa. Ele teve essa dúvida? Porque ele só tinha uma certeza. A porta ficou? Infelizmente, o homem constrói mais muralhas do que pontes. Quantas portas fechadas? Se eu fecho a porta, como é que eu vou experimentar o sobrenatural de Deus se o milagre passa por essa porta? O menino fechou a porta, ele tentou de todo jeito. Alguém em casa, alguém na sua vida, e não sei qualquer nível de relacionamento que você está, precisa deixar a porta aberta, porque ele tentou fechar a porta quando ele saiu de casa. Não é errado sair de casa, tem que sair. Tem que sair para trabalhar, tem que sair para estudar, tem que sair para casar. Inclusive tem pais que estão orando: Senhor, em nome de Jesus, leva, Senhor. Porque tem jovem que só não morre de preguiça, porque tem preguiça de morrer. Se você colocar ele para olhar duas tartarugas, uma foge. Então, quando eu olho para o texto da Bíblia Sagrada, eu vejo que o menino saiu, e não é errado sair. Qual é o erro dele? Saiu na hora errada, com a motivação errada e do jeito errado. Qual o destino de quem sai de casa na hora errada, com a motivação errada e do jeito errado? Qual o destino? Chiqueiro. Quer que eu desenhe? Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai citar um texto do Decálogo de Êxodo 20. É simples: quem honra pai e mãe vive bem e vive muito, e quem não honra, morre. Morreu Ofni e Finéias, morreu Sansão, e aí nós vamos para a Bíblia, vamos para fora da Bíblia, porque se você honra, vive, se você não honra, morre. Pastor, por que que esse menino não morreu? Porque quando ele estava no chiqueiro, ele disse: levantar-me-ei, dá tempo de voltar. Só que ele não disse: eu vou voltar para casa. Olha aí, eu vou voltar para o meu pai, porque ele deixou o pai por causa das coisas. Aí ele aprendeu uma verdade: então não adianta eu voltar para as coisas, eu vou voltar para o meu pai, porque se eu buscar primeiro o pai, se eu buscar primeiro o reino, se eu buscar primeiro dele, o resto me será acrescentado. Então eu quero o pai. Ele tentou fechar a porta, não só do jeito que ele saiu, não, ele pediu herança. Oi? A gente recebe herança de quem está vivo? A gente recebe herança de quem? Responde para mim, por favor. A gente recebe herança de quem? De quem? De quem morreu? O que que ele está dizendo para o pai ao pedir herança? Para mim, o senhor morreu. Ele matou o pai no coração. Pensa num pai, ao ouvir isso: eu quero herança. Quer dizer, a única coisa que eu quero sua é dinheiro, estou indo embora, para mim o senhor morreu. Ele matou o pai no coração. Quando ele volta, o pai diz: gente, eu estou feliz demais, eu quero até fazer uma festa, porque este meu filho estava morto. Quando você mata alguém no seu coração, quem morre é você. Há 3 meses atrás eu estive na cidade de Stratford. Lá nasceu e morreu Shakespeare. Quando eu cheguei na cidade, em frente ao museu, a única frase que veio na minha mente: guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Você não é obrigado a conviver com pessoas que te feriram, mas você também não pode fazer do seu coração um aterro sanitário. Essa parábola perde moeda, perde ovelha, perde filho, perde herança, perde dinheiro, só fala de perda. Por isso que eu queria que você falasse comigo para me ajudar. Diga: perda. Quem é bom de português sabe, a palavra perda no diminutivo é perdinha. E a palavra perda no aumentativo? Perdão. Perdão é uma perda grande. Agora fala para mim, qual dos senhores foi treinado para perder? A gente prefere ter razão do que ser feliz. Ah, pastor, não vou perdoar, porque não merece. Isso é perdão. Se merecesse, não precisava. Tem gente que fica assim: ah, pastor, não estou sentindo. Perdão não é decisão. Ah, desculpa. Perdão não é sentimento. Ninguém acorda: gente, que vontade de perdoar. Me segura. Me segura, senão eu vou perdoar. Perdão não está no âmbito dos sentimentos, mas da obediência, é uma decisão. Diga comigo: perdoar. Olha a etimologia da palavra: perdoar. Perdoar. Perdoar é deixar voar. E você percebe que quando você perdoa, quando você liberta o outro, é você quem estava preso. Porque quem não perdoa dorme com o inimigo todos os dias. Sabe o que é perdoar o outro? É reconhecer que só Deus tem poder de julgar. É fazer com o outro o que Deus fez com você. Fomos todos alcançados pelo perdão de Deus. Você tem experiência com perdão, sim. Porque quem sou eu, Mark Anderson, para estar pregando aqui hoje? Não merecedor, ingrato, injusto. Sabe quantas vezes já devo ter ferido meus filhos, minha esposa ou alguém? Quantas vezes eu já errei, já pequei, posso ter mentido, eu sei lá. Aí Deus olha para mim e diz: está perdoado. Sobe, prega e acabou. Aí agora, se Deus me perdoa de maneira graciosa, maravilhosa, me limpa, por que eu não? E o Espírito Santo diz aqui: tem gente aqui dentro, você não consegue é se perdoar. Nunca tente ser melhor do que Deus. Se Ele já te perdoou, perdoe-se. É pela graça. Não faz sentido você ficar se acusando. Ei, o menino tentou fechar a porta, mas não tinha jeito. O pai deixou a porta. O menino está no chiqueiro e ele fala assim: eu vou para o meu pai porque meu pai é bom. Olha que legal. Eu vou para o meu pai porque meu pai é bacana. Gente, meu pai é massa. Ele é tão bom que eu não preciso nem de ser filho, não. Porque ele é top até para os funcionários. Gente, escravo lá em casa tem abundância de comida. E eu estou com porco. Larga de ser idiota, cara. Cai em si, levanta, volta para o pai. Porque lá, até com o funcionário, ele é bom. Esse menino tem registrado na memória uma informação a respeito do pai que não tem nada a ver com a reputação do pai, é o caráter do pai. As pessoas que convivem com você na sua casa sabem quem você é de verdade. O que que eu tenho deixado registrado no coração da minha esposa, dos meus filhos? Amanhã eu vou embora para casa. Se o meu avião cair e eu morrer, o bispo Flori vai assumir aqui a tribuna e dizer: gente, pastor Mark Anderson foi para a eternidade. Aí ele vai dizer assim: um moço bom, um homem de Deus, um pregador da palavra, aquele da mechinha branca, ele é gente boa, ele é um cara interessante, ele é um homem de Deus. Bem, ele está falando da minha reputação. O que a mulher, a minha mulher, falaria? Esse dia eu fiquei imaginando meu velório. Eu lá bonitinho, os irmãos mandando mensagem, WhatsApp para minha esposa, querida, se você precisar de um ombro para chorar, eu quase ressuscitei, só de pensar. Aquele tanto de flor, aquele tanto de gente falsa em volta, o pastor Vado estava lá. Não, ele é dos gente boa, é que eu fui falar rápido, desculpa, eu fui falar rápido assim, ele é dos gente boa. Aí estava todo mundo lá e tal, aí eu fiquei pensando na minha esposa em volta do caixão, Senhor, recebe ele na mesma alegria que eu me despeço dele aqui. Obrigado por esse livramento. Ah, eu vou fazer a cirurgia plástica e vou conhecer a Europa. Tchau, filho, vai com Deus. Falando em velório, gente, eu queria entender por que que pastor fica elogiando defunto, já viu? Também nenhum pastor vai falar, morreu essa miséria, graças a Deus, não. Talvez pela família, né? Mas lá em Goiás um pastor estava fazendo um velório, mas ele estava elogiando demais, está aqui, ó, um bom homem, bom pai, bom filho, bom marido, um homem de caráter, um homem tremendo, um homem bom. A viúva parou de chorar. Chamou o filho dela e falou, vai lá no caixão, vê se é seu pai que está lá dentro. Eu não sei como é que vocês falam aqui, mas lá a gente tem um adágio que a gente fala assim, quem não te conhece... que te compre. Esse menino tentou fechar a porta, mas não conseguiu, porque o registro de memória que o pai deixou é para sempre. Ele pode ser ingrato, ele pode ter tomado decisões erradas, sabe, mas no coração dele estava registrado, meu pai é bom. Terceiro, diga comigo assim, olha que conselho que ele te daria. Diga assim, envolva sua família com a graça. O coração da graça pulsa em Lucas 15, tá? Esta é a parábola da graça. O pulmão da graça está aqui. Isso aí, filho, fica aí. O pulmão da graça está aqui. Está aqui. Mas essa igreja não sabe o que é graça? Vou perguntar só uma vez, o que é graça? O que, que é graça? Favor e merecer. Eu vou citar uma frase, você vai falar assim, graça, presta atenção. Um pai que fica em pé esperando um ingrato. Isso é o quê? Graça. Um pai que corre para encurtar as distâncias. Isso é o quê? Graça. O menino disse assim, pai, eu quero ser escravo, trabalhar descalço. A palavra que escravo é dulos, é o servo que trabalhava descalço. O pai diz, traz sandália. Ele está dizendo assim, eu não quero ser mais filho. O que, que o pai está dizendo? Você pode nunca mais querer ser meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu pai. Isso é o quê? Graça. Um pai que não pergunta, cadê o dinheiro, onde é que você estava, o que, que você fez? Não perguntou nada, só disse, bora para a festa. Isso é o quê? Não tem cobrança, não tem nada, eu fico, como diz uma irmã lá da minha igreja, eu fico impressionante, gente, olha o caráter desse homem. Sabe o que me chama a atenção? Que Jesus contando a parábola, não diz que o pai esperou, não, nem diz que o pai andou, o que, que a Bíblia diz, o pai fez o quê? Diga, correu. Por que, que Jesus disse isso? Porque um homem nessa idade, não corria, só criança, ou escravo, ou a não ser para salvar a vida. Ué, pastor, por quê? Porque esses caras não usam calça, eles usam vestido. Estamos falando de Bíblia, estamos falando de 2000 anos atrás. Um cara que usa vestido para correr tem que fazer o quê? Mostrar as pernas. Que vergonha. É que ele olhou e pensou assim, esse menino está numa vergonha. Ele está muito envergonhado. Mas já sei, se eu me envergonhar, como eu sou maior do que ele, todo mundo vai olhar para a minha vergonha e vai esquecer a vergonha dele. Eu não preciso. Mas eu vou descer. Eu não preciso, mas eu vou me envergonhar. Quando eu encontrar com ele, eu estou tão baixo que eu estou no nível dele. Você conhece alguém que se vergonhou por nós? Você conhece alguém? Filipenses capítulo 2, verso 6. Sendo Jesus Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Olha para mim, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você cai num buraco, Jesus não manda corda, ele desce lá. Pelo que Deus exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Diga comigo: graça. Quando nós menos merecemos ser amados é quando nós mais precisamos de amor. Às vezes Deus coloca pessoas difíceis de ser amadas ao seu lado. Para quê? Para te ensinar a amar. Tem gente que é difícil de amar, não é? Tem gente que é difícil de amar. É Deus te ensinando a amar. Graça. Graça. Quando eu e você estávamos envolvidos no pecado, chafurdados numa lama estranha, sabe, quem olhava para você não via nenhuma perspectiva de melhora, de família, de ter uma família boa, de ter uma vida boa. Nem você se olhava no espelho e falava: meu Deus, quando é que eu vou prestar? Quando é que a minha vida vai mudar? Aí de repente alguém lá do céu olha para você e diz assim: vou mudar a sua vida, eu vou escrever seu nome no livro da vida, eu vou te dar um banho no sangue de Jesus, eu vou te dar vestes novas, eu vou te fazer sentar em regiões celestiais, eu vou te dar uma família, eu vou te dar um emprego, eu vou te mudar sua história. Sabe, quem aqui foi alcançado pela graça? Você já foi alcançado pela graça? Sabe, é esta graça que Deus quer que você tenha com as pessoas da sua casa, com as pessoas à sua volta. É simples, é só retribuir o que você já tem. Levante sua mão direita, eu preciso profetizar. Vai ter tanta graça de Deus em você esse ano, vai ter tanto amor de Deus, tanto, tanto, tanto, tanto. Seu cônjuge será salvo pela graça que está em você, o amor de Deus em você vai invadir o seu colégio, a faculdade, o trabalho onde você está. As pessoas serão profundamente tocadas pela graça do Senhor que está em você. Vai ter tanta graça de Deus em você que antes do final de 2019 você vai profetizar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir, celebra, celebra, celebra, celebra. Graça. Vou encerrar. Faça o melhor para a sua família. Esse pai da parábola é Deus, você está entendendo, né? Você acha que ele fez o melhor para o menino? Fez. Tinha gado, tinha fazenda, tinha tudo. Olhe nos meus olhos, aprenda uma verdade: mesmo que você faça o melhor, um dia alguém vai embora da sua vida. Não se culpe. Tem gente que volta e tem gente que não volta. Eu tenho uma palavra aqui para uma moça que está aqui dentro. Você está tão frustrada, está tão decepcionada, esperando, esperando. Você fez de tudo, sabe? Escute: não planeje o seu futuro com quem te considera passado. Tem gente que não vai voltar. Desencarne. Jesus disse que a gente tem que amar o Amaru, entendeu, filha? O próximo. Amar o próximo. A fila andou. O próximo. O próximo. Sai dessa fossa. Porque tem gente que volta e tem gente que não volta. Por melhor que você seja, esse pai fez de tudo e o menino foi embora. Agora, como nós temos facilidade para fazer o melhor para quem é de fora de casa, já viu? Como é que você trata gente que você nunca viu? Você nunca viu? Você nunca viu? Bom dia! Por favor, obrigado, não é? Com licença, em casa. Sai! Tem mulher que trata melhor o cachorro do que o marido? Cadê a mamãe? Sim! A mamãe, você vem cá na mamãezinha. E o marido, seu cachorro. Tem marido que ele tem mais zelo com o carro do que com a esposa. Tem mulher que parou de passar perfume, está usando gasolina. Para ver se o marido dá uma moralzinha. Deixa eu falar algo que eu estou lembrando aqui. O pai calçou o que nos pés do menino? Uma? Quem trabalhava descalço era escravo. Quem trabalhava de sandália era livre, filho. O dia que você decidir colocar alguém dentro da sua casa, fazer uma festa, o dia que você decidir colocar, fazer uma festa, trazer de volta, perdoar, calça a sandália. Porque tem gente que mora com você, você diz que perdoou, colocou dentro de casa, mas nunca calçou a sandália. Está em casa, mas é escravo, você vive relembrando ele do que fez. Perdoar é rasgar a promissória para eliminar as cobranças. O pai correu e beijou o menino, fez o quê? Beijou. Está fedendo o porco. Para um judeu isso é, está fedendo, mas é? Beijar o cheiroso? Fazer uma festa para quem nunca foi embora? Colocar no colo quem nunca te traiu? Isso não é evangelho, até ateu faz isso. Eu quero ver amar um filho que tem tendências homossexuais. Quero ver dar banho no ébrio. Isso é difícil. Isso é graça. Porque a gente quer muito ser alcançado pela graça. E como nós temos dificuldade de envolver com a graça, de dedicar o melhor. E aqui eu finalizo. Eu tenho um amigo, pastor, ele esteve em São José do Rio Preto, São Paulo. E um pai procurou esse pastor, contou essa história verídica. A gente só troca o nome da família para não comprometer o casal. Mas um homem chamado Jacó, casado com Dona Joana, tinha dois filhos. O Ricardo de 11 anos e o Júlio de 9. Um dia os dois meninos estão brincando de bola e o menorzinho, o pequeno Júlio, olhou para o Ricardo e disse: mano, sabia que eu te amo, eu jamais quero me separar de você. Ricardo tem 11 anos, é pré-adolescente, e disse: mano, velho do céu, o homem não fala essas coisas não, mano, que vergonha, você fala um negócio assim. Pensa a galera da rua, passa, nós dois estamos aqui, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vacila não, vamos jogar bola. 19 horas seu Jacó chegou. Pode vir, pessoal, pode ficar aqui. 19 horas seu Jacó chegou. Só prestem atenção aqui. Seu Jacó está tão estressado. Sabe aquele dia que faltou uma gota d'água, sabe? Porque geralmente a gente come estresse na rua, come estresse no trânsito, come estresse no trabalho, a gente vai comendo. A gente vomita onde mesmo? Por quê? A gente confunde intimidade com desrespeito. Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Por isso, só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Cuidado, tem gente com o coração sangrando porque foi esfaqueado com palavras afiadas. O apóstolo Tiago diz que a nossa língua é como o freio do cavalo e o leme do navio. A nossa língua dá direção, principalmente nós os pais, porque a Bíblia diz que os filhos são como flechas na minha mão. Bem-aventurado quem enche a aljava, ou seja, se é flecha eu dou a direção, e se é a língua quem dirige, as minhas palavras são decreto na vida dos meus filhos. Seu Jacó chega estressado, só falta uma gota d'água, ele tá agoniado. Aí o pequeno Júlio vem correndo, pula no pescoço do pai e fala: pai, sabia que eu te amo e jamais quero me separar do Senhor? Ele desce o menino e fala: já te falei quantas vezes? O homem não fala essas bobagens, duas coisas que o homem não faz. O homem não fica chorando à toa, o homem não fala essas palhaçadas. E começou a gritar com ele, o menino ficou todo apavorado, saiu correndo todo atabalhoado, e ele foi, passou na cozinha, entrou no quarto, agachou nos calcanhares e foi chorar. Dona Joana está na cozinha, percebeu algo diferente, chamou o Ricardo e disse: seu irmão Júlio, tem alguma coisa errada com ele. O Ricardo disse: tem nada, meu irmão está estranho. Só que mãe conhece a gente. Se uma mãe tiver 10 filhos e um deles entrar lá no portão, ela está de costa, do jeito que entrou, pisou, assoviou, ela fala assim: fulano chegou. Você já tentou ir na casa da sua mãe e fazer de conta que está tudo bem? Você chega lá, o que ela fala? Você não está bem, né? Mãe é a arca que Deus construiu para salvar os filhos dos dilúvios da vida. Quando tudo desmoronar, quando todo mundo sumir, quando todo mundo te abandonar, vai sobrar ela. Se a sua mãe ainda é viva, valorize-a, é o maior presente de Deus na sua vida. Ela vai correndo, o menino está agachado, você caiu, não, mãe, chorando, ele diz, mãe, sabia que eu te amo, jamais quero me separar da senhora. Ela aperta ele no peito e diz, a mamãe também te ama, jamais vai se separar de você. Colo de mãe é remédio. Ele já logo ficou bom. 9:30 da noite, ó, esse exato, agora, esse horário, 9:30, ela deu um lanche, pois toma para dormir. Antes da meia-noite, todo mundo dormindo, pequeno Júlio acorda, acende a luz, fica olhando para o irmão, vai no quarto dos pais, acende a luz, fica contemplando os pais. Só que a luz acesa, o seu Jacó acordou. Quando o seu Jacó acordou, falou, menino, você está doente, menino. Fica com essas coisas e tal. Dona Joana, calma, mulher, aquela confusão no quarto, apagou a luz, saiu correndo. E aí, todo mundo acordou atrasado no outro dia. No outro dia de manhã, Dona Joana está lá fazendo um café, o Ricardo colocando as coisas da escola na mochila, o seu Jacó calçando o sapato e o pequeno Júlio dormindo. Seu Jacó vai no quarto estressado, agoniado, vai lá, puxa a coberta, acorda, garoto. Pequeno Júlio dormindo, gente. Quem contou isso para o pastor e meu amigo foi seu Jacó. Diz que o pequeno Júlio estava quietinho. O pequeno Júlio estava inerte. O pequeno Júlio estava frio. Pequeno Júlio estava morto. Uma frase veio na memória do seu Jacó: papai, eu amo o senhor. Seu Jacó cai de joelhos, Dona Joana está lá na cozinha e começa a ouvir: eu também. Seu Jacó, oi, seu Jacó, o senhor está falando com quem mesmo? O senhor está se declarando para quem? Os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. A gente deixa para pôr no colo amanhã. Sabe quando é que a gente deixa para fazer uma ligação? Mês que vem. Sabe quando é que a gente deixa para pedir perdão? Quando não dá mais. Tem gente brincando de família, brincando de relacionamento. Eu fui alcançado pela graça. Eu tenho o poder da graça para revolucionar a história de pessoas. Isso é sério, gente. Dona Joana veio correndo, todo mundo veio correndo. E aí o Ricardo encontrou um bilhetinho na mão do pequeno Júlio. Tirou o bilhete e estava assim. Outra noite Deus falou comigo num sonho. E ele disse que mesmo eu amando a minha família me amando, a gente ia separar. Eu não queria, mas Deus disse que ia acontecer. Como eu não sei o que vai acontecer, eu estou com medo. Então eu vou dizer umas coisas. Ricardo, nunca se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar, esqueceu de viver, esqueceu de me amar. Eu amo todos vocês. Júlio. Quando eu chegar ao céu, Deus não vai me perguntar quantas igrejas eu preguei. Deus não vai pedir meu contra-cheque, nem o extrato da minha conta. Deus não vai me perguntar se eu tenho só passaporte brasileiro ou se eu tenho outra cidadania. Deus não vai perguntar quantos sermões, quantas vezes eu li Bíblia. Deus não vai me perguntar isso. Eu acho que Ele vai olhar nos meus olhos e dizer, Marco, eu te dei herança, eu te dei gente. Como foi que você cuidou das pessoas que eu te dei? Se você seguir todos esses conselhos aqui, eu encerro de verdade. Sabe qual é o último conselho desse pai? Prepare-se para uma grande festa. Esse pai estava preparando uma festa. O verso 22 estava pronto, sandália, anel e vestido. Ele tinha tanta certeza que o menino estava na lona, pensou, até o anel da família ele vendeu, vou mandar fazer outro. Mandou o sapateiro falar, faz uma sandália, está lá em Acrescentares, perto de Eresiastes. Faz para mim uma sandália número 42, que o menino está num pé grande, mas não faz sandália de couro preto, não, faz marrom, que é o que ele gosta. Foi lá no shopping e disse, quanto é que custa o melhor vestido? É quinhentão, eu vou levar. É para o senhor? Não, para o meu filho que foi embora. O vendedor disse, mas como é que o senhor vai comprar o melhor vestido para quem foi embora? Escuta o que eu vou lhe dizer, vendedor. Já mandei fazer a sandália, já mandei fazer o anel, estou comprando o vestido e vai ficar tudo pronto. Será que esse pai estava esperando uma festa? Olha o verso 23, diz assim, trazei o bezerro. Diga comigo, o bezerro. Você pode ler na versão Reina Valera em espanhol, você pode ler na King James em inglês, você pode ler coreano, chinês, você pode ler onde você quiser. No original é artigo definido, não é um bezerro, é o. Você pode trocar por aquele. Você está entendendo que esse pai tinha um bezerro preparado para aquele dia? E ele já sabia mais ou menos a data que o menino ia voltar, porque o bezerro já estava gordo e pronto para o abate no dia da festa. Deus me trouxe como profeta para as famílias dessa geração, para lhe dizer, a partir de hoje, compra sandália, compra o vestido, compra o anel, e nós vamos engordar o bezerro. Vai ter festa de milagre na sua família. Se você crê nisso, coloque-se em pé onde você está. Eu quero orar por você agora. Me perdoe por ter extrapolado o horário. Estou sentindo uma graça de Deus aqui, bispo. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus tão forte. Eu estou sentindo um amor de Deus tão pertinho de nós essa noite aqui. Eu posso falar em língua, bispo? Eu estou na vontade de falar em línguas. Eu nem sei se vocês... Meu Deus do céu. Sei lá se pode falar em línguas nessa igreja. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão forte aqui. Escute, a equipe já vai cantar, mas eu queria convidar você que está no limite. Esse convite é para todo mundo que está aqui. Tem coisa na sua vida que se você fizer uma ligação, você resolve. Tem coisa que se você comprar um remédio, resolve. Se você pedir um médico, resolve. Se você for um advogado, resolve. Não estou falando disso não. Sabe aquele dia que você olha e fala assim, acabou. Se Deus não fizer algo, eu não sei mais o que fazer. Isso é limite. O limite do homem é o lugar mais frequente dos grandes encontros com Deus. E isso não é só na sua vida. Talvez você pode representar alguém da sua casa. O Espírito Santo tem falado forte ao coração de algumas pessoas. Eu quero desafiar você que está no limite a correr aqui no altar para eu poder orar por você e abençoar a sua vida. Vem chorar comigo aqui, vem, vem. O convite é para todo mundo, é geral. Vem chorar comigo aqui, vem. Enquanto a equipe canta, você chega. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Ô, música linda! Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Vem pra o altar. Tu tens sido tão, tão que amor bom é pra mim. Um amor impressionante, um amor ousado. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as montanhas nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Olhem pra mim aqui. Nós já vamos voltar a cantar. Esse é o Paulo. Conhecê-lo não, eu vi ele ali agora. Paulo hoje representa você. Paulo hoje representa a sua família. Eu vou fazer com Paulo agora um ato profético. Todas as vezes que você estiver preocupado, pensando, ah, Deus esqueceu, Deus está longe. Todas as vezes que você olhar para as circunstâncias, sabe aquela pessoa que você ama? Sabe aquela pessoa que você chora por ela, que você clama? Aquela circunstância, sabe? É um ato profético. O que eu vou fazer com Paulo agora é o que Deus vai fazer com você. O que eu vou fazer com ele é o que Deus vai fazer com a sua família. O que eu vou fazer com ele é o que Deus vai fazer com aquela pessoa que você não consegue fazer, Deus vai fazer. Então o que eu vou fazer agora é um ato profético. Eu quero que você grave essa imagem o resto da sua vida. Porque esse é o Deus que eu sirvo. E Ele me trouxe para te dizer que é assim que Ele vai fazer hoje. Bem-vindo, Senhor, a ser a nova glória. Aleluia, Jesus. Seja Deus por essa palavra. Que maravilha, que maravilha de palavra que a gente recebeu nessa manhã, nessa noite, né? Que realmente nos encheu de graça. Eu tenho certeza que você vai ler o Filho Pródigo de uma maneira diferente de que você sempre já viu, né? Meus amados, eu tenho posto um desafio para essa igreja. Porque eu tenho crido num Deus que faz coisas grandes. Você crê no Deus que faz coisas grandes? Nós temos pregado sobre a abundância da graça de Deus, sobre essa graça maravilhosa que nos transforma, que nos muda e que nos faz pessoas abundantes. Uma das maiores experiências que você pode ter é quando você definitivamente entende no teu coração o que significa ofertar. Quando você entende no teu coração o que significa ofertar, você realmente, você abre caminhos para você ser próspero na sua vida. Há muita gente que entende de dízimo e faz isso por obrigação. Dízimo é gratidão. É gratidão por aquilo que Deus já te deu. É gratidão pela casa que Deus já te deu. É gratidão pelo salário que Deus já te deu. Oferta é uma semente que você lança para o seu futuro. E quando você crê que no seu futuro você vai ser alguém extremamente abençoado. Eu nunca esqueço quando o Tiago e o Lucas nasceram. Eu pedi que Deus desse a eles as coisas que eu não tinha. Pedi para que meus filhos falassem idiomas. Hoje o Tiago, ele fala fluentemente inglês. E prega para os americanos. Chega para os americanos, fala de igual para igual. Ele chega e começa a cantar em inglês. E os caras ficam bobo vendo ele cantar em inglês. Isso é uma semente que tu lança. Quando você entende o princípio da oferta, que você é um semeador naquilo que vai acontecer, quantos creem que essa mensagem do Evangelho do Reino de Deus, que nós ouvimos hoje aqui, que nós estamos ouvindo hoje, mas que nós vimos com tanta graça, com tanta largueza, eu diria, da palavra, hoje, quer que chegue no mundo todo, levante sua mão. Então, eu quero dizer para você uma coisa, nisso os muçulmanos, eles são campeões. Eles não têm problemas em levantar dinheiro para levantar qualquer mesquita no mundo. Nós, igreja, temos problema de levantar dinheiro. Mas eu quero dizer uma coisa a esta igreja. Eu tenho muita gratidão por vocês. Porque nós estamos com igreja na Itália, nós estamos com igreja em New Jersey, e nós podemos dizer assim, Deus tem nos suprido financeiramente para pagar o salário daqueles que estão lotados aqui na nossa igreja, mas estão fazendo missões fora. Louvado seja o nome de Jesus, aplauda o Senhor, aplauda com alegria. Às vezes você não imagina o quanto é importante o teu 5 pães e os 2 peixinhos. Às vezes você não percebe como é importante a oferta da viúva pobre. como é importante o pouco que você tem. Eu estava ouvindo o Joseph Prince, ele estava falando algo. Ele disse: muitas pessoas pensam que alguém chegou aqui e deu milhões e nós construímos um templo que hoje, que na época custou 500 milhões de dólares. Ele disse: não, uma mulher deu $1 milhão, o resto foram 5 pães e 2 peixinhos que muita gente se decidiu a dar, cada um pouco. Eu aprendi uma frase que ela é muito importante mesmo. Primeiro, um pouco de pessoa dando muito, esse muito fica pouco. Quando muitas pessoas dão um pouco, esse pouco vira muito. Posso ouvir um amém de vocês? Então eu quero que o pouco que você tenha, você consagre a Deus essa noite como oferta, porque eu tenho convicção que Deus irá liberar sobre a sua vida uma provisão sobrenatural sobre a sua casa. Quantos creem que Deus é um Deus de provisão, amado? Você crê que Deus pode chegar com provisão sobre a sua vida? Você crê que Deus pode chegar com provisão sobre a sua vida? Que você precisa, descansa em Deus, Deus vai fazer a provisão chegar à sua casa. Você vai ser abençoador. Deus vai trazer o melhor que você tem para a casa do Senhor. E Deus vai trazer o melhor dele na sua vida. Pode levantar para o nosso Deus agora a sua oferta. Aqueles que fazem no cartão, vocês fazem desse lado, nós preferimos fazer aqui, porque é mais fácil fazer, por causa dos que ali a internet funciona melhor. Levanta bem alto para o Senhor a sua oferta. Diga: Senhor, eu consagro a Ti a oferta nesse momento, e eu Te agradeço de todo o meu coração pela oferta que o Senhor me abençoou e por tudo que o Senhor tem me dado. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode trazer ali na frente. Tu tens sido tão bom.